Há aqui um investimento que eu considero importante e que é uma ajuda para que os nossos bombeiros tenham determinada qualidade, na minha opinião, e nós temos. E eu costumo dizer que tenho orgulho nas duas corporações. Criou-se também, desde que eu sou presidente, uma relação entre as duas corporações que não podia ser de outra maneira e que eu também não deixei de dizer, que senão não uma relação de complementaridade e de trabalho.